seu carinho, quer sua atenção. Ela me fez fazer as pazes com a emoção. Ela coloca um shortinho tipo Saint-Tropez, uma blusinha de tricô me faz enlouquecer. E ela perdeu o bom costume de me dar perdão. Agora peço pra voltar e ela diz que não. Ainda ri do meu ciúme, diz que é armação. Nem me dá tempo. Passa por aqui, fico tentando entender o que fiz pra perder o seu amor. Ela me faz enlouquecer, tentei de tudo pra esquecer. Não consigo evitar um novo encontro. Ela quis amor, eu quis só prazer. Ela se entregou. Eu nem quis saber. Ela quis amor, eu quis só prazer. Ela se entregou. Eu nem quis saber. Meu coração tem seu carinho, quer sua atenção. Ela me fez fazer as pazes com a emoção. Ela coloca um shortinho de força tropê, uma blusinha de tricô me faz enlouquecer. Ela bebeu o bom costume de me dar perdão. Agora peço pra voltar e ela diz: quem sabe canta, vai. Eu quis só prazer, ela se entregou. Eu nem quis saber. Eu quis só prazer. Eu nem quis saber. Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção. Ela me fez fazer as pazes. Pode bater palma que a gente gosta, e é de graça.